Em alguns versículos do Alcorão Sagrado que citam a história de Noé, em resumo, podemos perceber a eloquência do Alcorão, o milagre linguístico do Alcorão. Em alguns versículos, Deus só cita o pedido de socorro de Noé após ele ter pregado a orientação de Deus ao seu povo e o acontecimento da Arca de Noé. Por exemplo, em Surat As-Safat, a partir do versículo 75, Deus Altíssimo diz: وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. E com efeito, Noé chamou-nos, então quão excelentes fomos em atendê-los. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. E salvamo-lo e a sua família da formidável angústia. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. E fizemos de sua descendência os sobreviventes. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. E deixamos esta bênção sobre ele na posteridade, na sua descendência. سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ. Que a paz seja sobre Noé entre os humanos. Inna kadhalika najzi al-muhsinin. Por certo, assim recompensamos os benfeitores. Innahu min ibadina al-mu'minin. Por certo, ele era de nossos servos crentes. Thumma aghraqna al-akharin. Em seguida, afogamos os outros. Em outros versículos, em Surat Al-Anbiya, Surata dos Profetas, Deus Altíssimo Seja diz: وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. E Noé, quando antes nos chamou, então atendemo-lo e salvamo-lo e a sua família da formidável angústia. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. E socorremo-lo contra o povo que desmentira nossos sinais. Por certo, era um povo atreito ao mal. Então, afogamo-los a todos. Estes versículos em Surat Al-Anbiya, versículos 76 e 77. De maneira resumida, em dois versículos, Deus Altíssimo Seja cita a história de Noé por inteira. Cita o aspecto geral da história de Noé, que a paz de Deus esteja com ele. Deus o Altíssimo então revela a Noé: وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Inspirou-se a Noé: não crerá de teu povo senão quem já creu. Ninguém mais vai crer em você a não ser quem já é crente. Este é o decreto de Deus. A partir de agora, você então pode se abster da pregação, pode deixar de aconselhá-los. Então não te melancolizes pelo que faziam, não se entristeça pelo que eles fizeram com você. Você será socorrido, você será salvo, e você cumpriu a sua obrigação, cumpriu a transmissão da profecia. E vem a ordem de Deus a Noé: وَصْنَعِ الْفُلْكِ. E fabrica o barco, fabrica a arca. E Noé nada sabe sobre a fabricação de barcos. Ele não é marceneiro, ele não é um engenheiro naval, ele não tem essa ciência, esse conhecimento. Porém, pensem comigo sobre o dizer de Deus a ele. No Alcorão Sagrado, Deus Altíssimo diz: وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. e fabrica o barco diante de nossos olhos e com nossa inspiração. Ou seja, você irá construir a arca sob o comando de Deus e com a revelação de Deus. Você terá a orientação de Deus em todos os detalhes da construção. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. E fabrica o barco diante de nossos olhos, sob a nossa supervisão e com nossa inspiração, com a revelação de Deus. E não me fales mais acerca dos que são injustos. Por certo, eles serão afogados. Não tenha dó deles. Quando acontecer o dilúvio, pode ser que você tenha dó do seu povo. Pode ser que o teu coração se incline a eles. Por isso Deus disse: não se dirija a mim falando sobre aqueles que foram injustos e descreram em ti. Eles serão afogados. E Deus cita mais sobre os detalhes da construção da arca. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. E ele se pôs a construir o barco. E cada vez que alguns dos dignitários de seu povo passavam por ele, cada vez que alguns dos nobres do povo de Noé passavam por ele enquanto ele construía a arca, eles dele escarneciam, zombavam dele. Diziam para ele: você era profeta, agora você é marceneiro? Que maravilha! Que transformação é essa, Noé? Ô Noé, um barco também que vai andar nas montanhas? E zombavam dele. E Noé construía a arca no monte, ele vivia nas montanhas. Por isso zombaram dele, dizendo: um barco que irá andar nas montanhas? Um barco que irá andar em terra? Não temos água aqui. Para que o barco, Noé? E o que Noé dizia a eles? Qala in tascharu minna fa inna nascharu minkum kama tascharun. Ele disse: se escarneceis de nós, por certo, escarneceremos de vós como escarneceis. Se vocês estão a zombar de nós, chegará um dia em que nós vamos zombar de vocês. Nós zombaremos de vocês. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Então logo sabereis a quem chegará um castigo que o humilhará. E cairá sobre ele castigo permanente. E assim então Noé constrói a arca. E quando Deus ordenou a Noé que construísse a arca, Noé, que a paz de Deus esteja com ele, plantou árvores para delas colher a madeira para construir a arca. Não havia plantação, não havia madeira. E é relatado que ele plantou e esperou 100 anos. E depois de colher, ele cortou as madeiras durante outros 100 anos. E sobre o tamanho da arca de Noé, temos algumas narrações que dizem: o comprimento da arca era de 300 braços e tinha 50 braços de largura. Enquanto outra narração, a narração de Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, diz 1.200 braços de comprimento por 600 braços de largura. Em todo caso, temos certeza que era uma arca enorme. E lemos também que tinha 30 braços de altura e tinha 3 andares: o andar inferior para os animais, o andar do meio para os humanos e o andar superior para as aves. E ela era fechada por cima, não era aberta, porque ela não irá correr num mar comum, no oceano, num rio. Porém, ela irá correr sobre o dilúvio. E se ela estiver aberta, esta arca também irá se afundar. E depois de construir a arca durante 200 anos, vem a ordem para que Noé coloque na arca um casal de cada espécie, e para que ele chame aos crentes para que entrem na arca. E Deus deu a Noé um sinal para que ele ordenasse para que todos embarcassem. Deus o Altíssimo diz: Hatta idha jaa amruna wa farata an-nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn. E assim foi, até que quando nossa ordem chegou, Deus o Altíssimo diz: Wa farata an-nur. At-tanur significa o forno. Então Deus deu um sinal para Noé: quando a água sair do forno, você pode se retirar e pode chamar aos crentes e pode introduzir na arca um casal de cada espécie. E outra interpretação diz também: At-tanur, aqui citado, significa o jorrar da água da terra. Quando você ver a água jorrando da terra, você se dirige à arca e embarque junto com os crentes e com todos os animais na arca. Porém, a interpretação que diz, literalmente, o forno em sua casa que irá jorrar a água como um sinal para ele, é mais próximo. قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ. Então, na tradução geral, lemos: e assim foi, até que quando nossa ordem chegou e as fontes da terra jorraram, dissemos: carrega nele, de cada espécie, um casal. Ou seja, carrega no barco, de cada espécie, um casal, e tua família, exceto aquele contra quem a sentença se antecipou. Ou seja, a sentença de Deus, de que quem não crer será afogado. E não creram com ele, senão poucos. Outra lição que Deus nos dá no relatar da história de Noé, que a paz de Deus esteja com ele. E não creram com ele, senão poucos. Quantos são esses poucos? A narrativa que cita o maior número diz que eram 80 pessoas. Outra narrativa diz eram 72 pessoas. E outra narrativa diz 10 pessoas. Imaginem, 950 anos de esforço, 950 anos de profecia. O máximo do que temos informação que creram nele, 80 pessoas. Não importa o número de adeptos que temos, não importa o número de pessoas que estão ao nosso lado, importa a verdade que seguimos. A verdade não se mede por número, a verdade não se mede por força, a verdade se mede por orientação de Deus. Também a verdade não se mede por riqueza, não se mede por cura, não se mede por prosperidade. Tudo isso pode alcançar quem é crente e quem é descrente, quem é obediente e quem é desobediente. Pode alcançar a todas as pessoas. É relatado que certa vez Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu passou por um homem, e esse homem estava a pedir a Deus. Então ele ouviu esse homem dizer: Allahumma ja'alni min al-aqallin. Oh meu Deus, me faça ser dos poucos. Ou seja, oh meu Deus, me faça ser da minoria. Então Umar disse: o que está a dizer? Por que diz isso? Então o homem disse: ouvi Deus o Altíssimo dizer sobre Noé, e não creram com eles, senão poucos. E ouvi Deus dizer: وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. E poucos são os meus servos agradecidos. E ouvi Deus dizer: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. E a maioria das pessoas, mesmo que sejas zeloso, não são crentes. E nós aprendemos isso através das histórias dos profetas, através da história de Nuh, que a paz de Deus esteja com ele. E assim Noé cumpriu a ordem de Deus. Entrou na arca, entraram os crentes na arca, entrou a família de Noé junto com ele na arca, e também vieram os animais de todas as partes. E louvado seja Deus, eles vieram sem que ninguém vá os buscar. Um casal de cada espécie se dirigiu à arca sozinho. E assim ocorreu o dilúvio e veio o decreto de Deus. Allahumma barik ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma barik ala Muhammad.